Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, demorei, mas assisti. Aí, até que enfim. E aí, galera, boa noite, meu nome é Diego, Mikasa Tsukasa. Se vocês viram, vocês vão entender. Bom, gente, pra quem não entendeu, hoje o episódio é sobre a primeira temporada de Attack on Titans, ou no original, Shingeki no Kyojin. Aí... E hoje, por falta da... Empolguei. Né? Tranquilo. Eu gosto muito. E assim, como a equipe inteira não assistiu, hoje... Vocês vão entender o porquê nós temos padrinhos. Hoje vocês estão aqui com... Eu estou aqui com o Diego, que é nosso padrinho. Boa noite, pessoal. Inclusive a pauta é dele. Tá vendo? Se você se tornar padrinho, pode ser que tenha uma pauta sua. Pode demorar um pouquinho, mas chega. Um dia chega. Tenha certeza. Não é? Como dizem nossos amigos, antes tarde do que mais tarde. É, mas é isso aí mesmo, cara. Bom, pra começar, eu vou passar aqui a ficha técnica pra vocês. Primeiro de tudo, nós estamos falando da primeira temporada, dos 25 primeiros episódios, dos 87 de todos na temporada até o total. Esses primeiros 25 episódios, a primeira temporada, ela foi transmitida... entre 7 de abril e 28 de setembro de 2013, pela MBS, para quem conhece o canal japonês, a Mainichi Broadcast System. E para quem quer assistir aqui no Brasil, tem lá na Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós. A direção é de Tetsuru Araki. É diretor de outras obras como Death Note, High School of the Dead, Kabaneri da Fortaleza de Ferro. Enfim... quase nada, né? Produzido lá no Japão pela Pony Canyon, pela Dentsu, pela Kodansha e pela MBS. E a música foi composta por Hiroyuki Sawano, responsável por músicas de animes como, por exemplo, Aonoa Zero, Aono Exorcist, Guilty Crown, Junita Isen, Kabaneri da Fortaleza de Ferro, Sengoku Basara, Nanatsu no Taizai, enfim... cara manja pouco, né? Foi desenvolvido aqui lá no Japão pela Witch Studio. É, estúdio de animes como Mahoutsukai no Yome, Vinland Saga, de novo, Kabaneri da Fortaleza de Ferro, Ouari no Seraph, Great Pretender dos mais recentes. Quase nada, né, gente? Witch Studio, contrata nós. Estão precisando. Né? E aqui no Brasil, o estúdio que fez a dublagem foi o Do Brasil, do nosso querido Hermes Baroli. Os trabalhos como Claymore, Steins Gate, Log Horizon, Overlord e My Hero Academia foram feitos pelo estúdio do nosso querido Seiya de Pégaso. Tem como fonte o mangá, duração média de 24 minutos por episódio... E claro, se você tirar abertura e encerramento, nós temos uns 21, 22 minutos. O primeiro tema de abertura é da banda Linked Horizon, Guren no Yumiya. E a segunda, também da mesma banda, de Yuno Tsubasa. Só uma observação. Só de você falar os temas de abertura, cara, eu já tô me arrepiando. São excelentes. Eles estão no meu Spotify como preferido. É muito bom. São muito bons. Pois é. Vai ter tocado logo na abertura do podcast, tenha certeza. Bom, já tô até arrepiando antecipadamente. E olha que eu consegui gostar mais da abertura 2 do que a abertura 1, tá? Ah, cara, eu gostei da 1. Eu gosto da 1, da primeira, né? As duas são muito boas, mas a segunda conseguiu me pegar melhor. Na verdade, eu não vi nenhuma abertura ruim em Shingeki no Kyojin. Né? Eu só tô falando a que eu gostei mais e a que eu gostei menos. As duas eu gostei pra caramba. É verdade. Eu gostei muito, gostei muito. E aqui os dois temas de encerramento da cantora Yoko Hikasa, o Tsukushiki Zankoku Nasekai, que é o mundo cruel, é o mundo lindo e cruel. E da banda Cinema Staff, Great Escape, é o segundo encerramento. Só uma observação, as músicas de encerramento eles não pegaram tanto quanto as de abertura, não sei porquê, entendeu? E olha que eu não pulo, mas não me pegaram, não. Mas são muito boas, cara. Não tô dizendo que são ruins, eu tô falando que elas não me empolgam, elas não estão no meu Spotify. Ah, sim, tá bom, sem dúvida. O mangá começou a ser publicado em 17 de março de 2010, e aqui no Brasil, na primeira edição... foi lançada em novembro de 2013 e a segunda em setembro de 2021. Nossa, um delay muito grande, né? Não, a segunda edição. Então. Eu não tô falando do número 1 ou do número 2, eu tô falando primeira edição e segunda edição. Então, pra ter uma, geralmente, pra ter uma revisão, geralmente o tempo é menor, em alguns casos. Vamos dizer assim, a editora brasileira, a editora que lançou no Brasil, que é a Panini, eles lançaram a primeira edição lá em 2013, né? E a segunda e a primeira edição terminou de ser lançada em dezembro de 2021. E aí a segunda edição começou logo em setembro de 2021 e terminou ao mesmo tempo. Ah, entendi. Lá no Japão, eles começaram em março de 2010 e terminaram em junho de 2021. O autor de Shingeki no Kyojin, de Attack on Titans, é Hajime Isayama. Outro dia a gente faz um especial aí com a vida e obra do autor de Shingeki. Shingeki é um dos poucos mangás que vieram assim... em 2013, que mantiveram já o formato tankobon, que é o formato de 100 páginas. Ele ainda não pegou a época do meio tankobon, que é o formato formato fininho de 50 páginas. E nesse meio tempo da primeira temporada, cara, o que fizeram de light novel pra Shingeki no Kyojin é absurdo. É, todo mundo fala, assiste as light novels, são melhores, mas ó, eu não consegui. Ler as light novels é embaçado. É, perdão, assistir. Perdão, eu tô com não. Anime. De boas. Tem a primeira, que é Choose Your Path Adventure, 12 volumes, começou a ser lançada em 9 de dezembro de 2015. Aí tem o Choose Your Path Adventure 2, que foi lançado em 9 de agosto de 2016, em volume único. E alguma das light novels tem um envolvimento do autor de Shingeki, tá? Alguns não, que a gente pode considerar até um pouco... todas elas a gente pode considerar um spin-off. Mas, com certeza, pelo que eu ouço falar, são muito boas. Todo mundo fala, inclusive alguns amigos recomendaram, mas, pô, sei lá, cara, eu tenho medo de confundir, eu gosto... Eu vou deixar a lista eu não vou falar todas as light novels, porque são senão mais vai de... Vai durar o episódio todo. São mais de 10, eu vou deixar as informações das light novels pra vocês no post, que aí vocês conseguem ler de boas. Mas assim, ó, quer ver? 2, 4, 6, 8, 10. São exatamente 10. isso variando na quantidade de volumes, né? Tem algumas que tem mais de 10 volumes. É, tem umas aqui com 16 volumes. É. E lembrando, se você viu que a segunda parte da última temporada foi lançada... A segunda parte da última temporada foi lançada agora. A primeira temporada encerrada tem 9 anos. É. Então, se você ouvir spoiler aqui, cara, sinto muito. Mas é uma temporada que já tem tempo. Enfim, a gente segue aqui pra trama simples. Onde eu peguei como fonte do AniDB e do Manga Helpers. É, isso eu traduzi do inglês, tá? Pode ter alguma canelada de tradução, você me ajuda se estiver errado. Centenas de anos atrás, os humanos foram quase extintos pelos titãs. Pra quem não sabe, os titãs são gigantescos, parecem não ter inteligência, devoram humanos e, no pior de tudo, fazem mais por prazer do que pra se alimentar. Uma pequena parcela da humanidade sobreviveu, fechando-se em muralhas altíssimas protegidas. Talvez maior do que o maior dos titãs. Isso, se eu não me engano, as muralhas elas tinham 50 metros de altura, né? Pois é. Externas. 50 metros de altura são 15, 3 vezes 5, 15, quase 15, 16 andares. Por aí. Isso aí. Quase 16, são 16 andares mais 2 metros, cada andar tem 2 metros, um prédio de 16 andares, imagina. É, por aí, é um prédio grandão. Chegando ao presente, e a cidade em questão não vê um titã há mais de 100 anos. O adolescente Eren e sua irmã de criação, Mikasa, testemunham... Aí vocês entendem a entrada do Diego, né? Mikasa, Tsukasa. Vocês vão entender mais. Gente. Testemunham algo horrível. Como a destruição das muralhas da cidade por um super titã que apareceu do nada. Aparentemente do nada, né? Vamos dizer assim. Enquanto os titãs menores invadem a cidade, as duas crianças assistem horrorizadas a sua mãe ser comida viva. E isso me impactou pra cacete, velho. Pô, na hora ali, tu e a animação é cruel, cara. Tu vê ali o sangue, a mãe dele sendo devorada pelos titãs, aquele olhar, eles olhando, ah, meu Deus. Sim. Foi pesado esse primeiro episódio. Sim. E o Eren jura que vai matar cada titã e se vingar pela humanidade. Vamos lá. Diego, o que você consegue falar a respeito da Mikasa nessa primeira temporada? Sei lá. Tu vê que ela é amiga do Eren. Pô, ela é uma pessoa bem misteriosa e fantástica, assim, pra mim. Eu gostei muito dela. Uma das minhas personagens... A minha personagem preferida é ela. A Mikasa. Será que ela não sente algo mais do que só amor de irmão pelo Eren, não? Cara, eu acho que é meio que devoção. Eu entendo que aquilo ali não é nem amor. Eu não acredito que tenha um amor entre eles. Eu acredito que é meio que uma devoção. Ela admira tanto o Eren que ela faz de tudo por ele. Eu não acredito que tenha algo mais, entendeu? Que é nessa relação. E eu não consegui, né? Eu também não sou a melhor pessoa do mundo pra poder sacar esse tipo de coisa. Eu não sou meio lerdo nessas situações. Mas eu não consegui também perceber isso. É, eu também não. Eu sou uma topeira nesse tipo de coisa, mas... Eu também. Assim... A única coisa que eu tenho certeza é que, com certeza, a Mikasa sente algo muito maior do que só uma amizade... Sim. Pelo Eren. Sim. Tu vê que parece até uma devoção em si. Ela faz de tudo por ele, ela protege ele a todo momento. Parece até uma mãe protegendo seu filhote, sua cria. Entendeu? Ou até mesmo, vamos dizer assim, tipo, eu devo a minha vida a você. Exatamente. Aí o lance da devoção. Sim. A voz dela lá no Japão é a Yui Ishikawa. Ela fez outros trabalhos como a Miyoko Sahara, de Koi no Katachi, a própria Violet Evergarden, do anime de mesmo nome, a Amy, do reboot de Dragon Quest, recente, de 2020, A Jun Uehara, de Iwakakeru Sport Climb Girls, um dos Spokons mais recentes que eu assisti, e um dos que eu mais gostei, inclusive. E a Jani Euphoria, de Genjitsu Shugi Yusha no Okoku Saikenki, ou o herói realista. Mano, essa mina tem um range vocal absurdo. Sim, a voz dela, pô, tu vê que quando ela fala, a voz dela é imponente. Se eu soubesse japonês, eu seguiria as ordens dela, entendeu? Sim. E, caraca, só você... Quer ver, Diego, você já assistiu Violet Evergarden? Não. Assista, você vai curtir. E a voz aqui no Brasil é de Mayara Stephanie. Ela fez vozes como a Eri, de My Hero Academia, a Crush Lulu, de Overlord. Crush Lulu é uma das empregadinhas. Aquela que tem cara de caranguejo, manja? Kirishika Kishirizu, de Mushoku Tensei, que também é muito bom. Soco de Cavalo Menor, de Senti Asho, vulgo protagonista. E a Mirai Shishio, que é de Dr. Stone. Outra que também tem um range vocal absurdo, né? Eu não assisti dublado, não. Assista, tá bom também. Eu daria uma chance, vou rever dublado. E aqui, vou pedir pra você falar, Diego, o que você entende de Eren Yeager? Ele tem o... Você percebe que ele já tem o poder do protagonismo, né? Tu olha pra ele e tu vê que... Tipo assim, pra quem gosta, eu gosto. Então, não faz tanta diferença. Mas tem pessoas que não gostam desse poder do protagonismo e tem uma implicância com ele. Tu vê que ele é especial, ele tem alguma coisa nele que tu... Você percebe que é diferente, ele tem o quê? É essa admiração da Mikasa, que você não entende por quê logo no início. Da Mikasa por ele, entendeu? Tu começa a imaginar que ele tem alguma coisa diferente que você vai entender mais lá na frente, né? Mas assim, no primeiro momento ele é só um moleque comum que jurou se vingar dos titãs e ponto. E aí você vê o protagonista de Shonen descrito ali nos mais mínimos detalhes, né? É, o padrão, né? Se tu fizer um bingo, tu marca rapidinho todos os pontos. Sem contar que assim, mesmo na primeira temporada, mostra ele tendo dificuldades pra usar os poderes de Titã, né? Então... Poxa, mas já tá dando spoiler assim? Mas é, cara, assim, você sabe que o Eren, sendo protagonista, ia se transformar num Titã, velho. Sim, e eu já dei o aviso de spoiler logo no começo, né, velho? Porque, assim, todo mundo que assistiu Shingeki, pelo menos na primeira temporada, sabe que o Eren se transforma no Titã. Sim, cara, quer ver uma parte que me lembrou muito Naruto? Aquela parte que o Jiraiya acerta o selo dele, que ele tenta andar sobre a água. Me lembrou, pô, foi a cena que ele tá tentando se movimentar no simulador de... Daquele dispositivo de deslocamento 3D. É. Aí, pô, tu olha ali, tu fala um Naruto. Na hora, só faltou aparecer o Jiraiya ali, ajustar o selo. Foi o que aconteceu, né? Apareceu o professor, trocou, ajeitou lá o simulador e ele quase se tornou melhor, né? Expert, do dia pra noite, como todo protagonista. Eu lembro bem a frase do que o professor dele disse na hora. Cara, você tá andando com um dispositivo quebrado. Uhum. O que você pode fazer se você tem um dispositivo inteiro? Aí ele mostrou pra que veio, né, velho? É, o protagonista. É. Bom, a voz dele lá no Japão é de Yuki Kaji. Esse Seiyu fez outros papéis como Leon Vastia, de Fairy Tail, aí eu piro. Finian, de Kuroshitsu, de Black Butler. Konekomaru Miwa, de Aono Exorcist. Pra quem não lembra, o Konekomaru é aquele carequinha. Suoma, de Guilty Crown. E Issei Ryodo, de High School DxD. Esse já não tem um range muito alto, não. Se você ouviu ele como Eren, você ouviu ele como todos os outros. E aí, no Brasil, a voz que foi emprestada a ele foi o Lucas Almeida, que fez o hack de Claymore, vulgo protagonista, tirando a Claymore principal, né? Uh-huh. Climb, de Overlord, que é aquele lourinho lá que é um dos, entre muitas milhões de aspas, bonzinho, né? Aspas duplas. Né? Yo Wei, de Dr. Stone. Sun Eater, de My Hero Academia. E o Venokt, de Yokai Watch. Esse sim tem um range bom. E pra completar o trio parada dura principal de Shingeki no Kyojin, Diego, o que, que você pode falar de Armin? Covarde, né? A princípio, você vê que ele é o mais medroso, mais fraco, mas ele tem uma, tu percebe que ele tem uma inteligência acima da média. Tu vê que ele tem ele tem tino para liderança, entendeu? Que se, mais à frente se mostra bem necessário e verdadeiro nesse tino dele. Mas a princípio, é aquele cara que tá ali, cai, ele tava na hora certa, no lugar certo. E tomou as decisões certas, né? É, por isso que o tino de líder dele. Sim. Mas mais à frente ele toma, ele se torna mais importante na trama, ele tem mais, não vou falar das outras temporadas, enfim, ele se torna muito mais importante à frente. Ah, mas Você vê assim, que ele. pela evolução que o Armin toma dentro da trama da primeira temporada, você vai ter quase certeza que ele ia ficar grande dentro da corporação, né, cara? Ah, só pelo início tu já vê que ele tem que galgar posições de liderança, né? Pelo poder de estratégia que ele tem. Entendeu? Sim. E assim, a voz dele no Japão é de uma mulher. Você sabia dessa? Não, não sabia. E não parece. Pois é. A seiyuu do Armin é a Marina Inoue. Pode ver que, assim, se ela fez outros personagens masculinos, são todos molequinhos. É que é o padrão, né, para voz feminina. Pode ver, outros personagens que a Marina Inoue fez foi a Yoko Littner, que é de Gurren Lagann, que é uma série que eu já ouvi falar muito bem, inclusive, 10 entre 10 vezes que eu conversei com o Bamondes, ele me indicou para assistir Gurren Lagann. Mas vamos lá. Aí, outras personagens, a Tsukiyomi, de Sekirei, uma das minhas preferidas, inclusive. Rei Miyamoto, de High School of the Dead, a Jericho, de Nanatsu no Taizai, e a Momo Yaoi Orozu, que é de My Hero Academia. Ela tem uma voz bem forte, isso não há de se negar. Sim, inclusive eu não percebi, né? Eu também não sou da pessoa do mundo, mas eu também não percebi que era uma voz feminina. Diferente de One Piece, Dragon Ball, você percebe que é uma voz feminina. Mano, dubladoras de Goku e de Luffy, dá pra você saber que é uma mulher. Agora, a Marina, ela conseguiu fazer um molequinho direitinho, velho. Conseguiu. E a voz aqui no Brasil é o Pedro Volpato. Ele fez personagens como Itona Horibi, de Assassination Classroom, Takeru Noto, de Fire Force, Yuki Soma, de Fruits Basket, Will Kudeta, de Arifureta, From Commonplace to World's Strongest, Yoichi Shigaraki, que é o primeiro portador do One for All. Caraca, Cara, eu sei que assim, nessa primeira temporada, a gente pode levar em consideração que os principais vilões e antagonistas, em parte, são a própria humanidade, porque putz grila, ninguém merece, né? verdade. O que eles fazem ali? Né? E os titãs, que estão ali para matar só pelo bel prazer, né? Porque se fosse para se alimentar, a gente até entendia. Mas não, eles estão ali e eles comem as pessoas. Não é para se alimentar, não, é para ter prazer em matar. Eu vejo esses titãs como zumbis gigantes. Você imagina uma horda de zumbis gigantes vindo pra cima de você. Esses são os titãs. Faz todo sentido. Só que mais rápido. É. Vamos dizer os zumbis de Guerra Mundial Z, né? Isso aí. Mas se você ficar doente também... Né? Falando sobre a humanidade, cara. No início tu vê, né, que toda aquela corrupção ali na polícia interna, que eles têm uma polícia interna. Tu vê que as pessoas que estão ali... Pra quem mora no Brasil é muito... Tem esse convívio, né, infelizmente. Você vê que eles estão nem aí pra defender, ainda mais o pessoal da área mais interna, que são os mais pobres. Né? Tendo os três principais, né, que é a Mikasa, o Jäger e o Armin, né, o Eren. Uhum. A Mikasa, o Eren e o Armin. Ele, primeiro de tudo, a gente vê que o local é como... Como a gente já consegue ver, né? A gente tem aqui que ele é dividido entre três muralhas. A Maria, que é a mais externa, que já cai logo no primeiro episódio. Titã Armadurado chega, dá uma bicuda e voa uma pedra. Não sei que ideia, essa daí é do meio. Não. É o Colossal que destrói ali, ele dá um chute. O Titã Colossal, que tem mais de 50 metros. Ele sumona ali, chuta a muralha, aí os titãs... Zumbis entram e é onde acontece o desastre, né? É toda a tragédia. Isso, toda ali na muralha é Maria. Entendeu? Mano, pensa só, você tá num mundo em que a humanidade foi reduzida a quase nada. Você tem nada, um espaço limitado, limitadíssimo, né? Nem tão limitado assim, mas é limitado. Pô, não chega a ser do tamanho da Grande São Paulo, aquela região. Imagino que seja um pouco maior, cara. Mas assim, se a gente tá falando da Grande São Paulo, da cidade de São Paulo, cara, em formato circular, mano, é quase nada perto do mundo, velho. É, quase nada, é. E a muralha, as três muralhas ali, é quase nada perto do... Quer dizer, não se sabe o tamanho do mundo, né? Exatamente. Não tem ideia do que tem lá fora. Sim. E assim... Chega um titã que é maior do que a muralha, tipo, fica parecendo só o topinho da cabeça dele ali, mas ele já é maior do que 50 metros. Assim, só um adendo. Essa parte, ela é horrorizante. Tu vê aquele titã sem pele, com os músculos à mostra, os tendões. Cara, tu chega até e fica assim, caramba. Só que nem é nada, né? Tudo que acontece depois. Daí é só a ponta do iceberg. Literalmente, só a ponta que tu vê dele. E depois da bicuda que ele dá na Muralha Maria, os titãs menores, o titã menor que você já viu tem pelo menos 5 metros. Em média, né? E os que normalmente estão ali são os de 15 metros. Mano, é muito grande, velho. 15 metros são 5 andares. É, daquela... Meu, tem sobrado que chega a 15 metros, mas porra... Isso aí, são os prédios da minha casa, minha vida, que não tem elevador, porque passou de 5 metros, tem que ter elevador. 5 metros não, 5 andares, perdão. Mano, imagina, aí entra um monte de titã e começa a devorar todo mundo, velho. Devorar e destruir as casas atrás das pessoas também, né? Destruir tudo, toda a infraestrutura, tudo ali é destruído, né? Quer dizer, quase tudo. Aí o pessoal começa a fugir pra, tipo, morrer, tipo, obviamente morrendo de medo, mas assim, desesperado, pra ir pra passar pela Muralha Rose, que é a muralha do meio. Aí o que que acontece? Por causa da destruição dos arredores, a casa do Eren cai. E aí a mãe do Eren falou assim, vocês dois fujam, porque o pai e a mãe do Eren pegaram a Mikasa pra criar no começo, né, isso é explicado um pouco mais tarde. E aí eles fogem, e a mãe dele fica presa lá com a perna quebrada, porque eles não conseguem tirar a mãe deles de lá de dentro. E aí chega um titã, tira a mãe dos dois de dentro dos escombros e a devora. na frente deles, cara, eles olhando. Mano do céu, imagina. Mano, imagina o que é isso pra uma criança de no máximo 10 anos de idade, cara. Você vendo sua mãe sendo devorada, velho. Uhum. Mano, é absurdo. E é claro que vem aquele juramento de sangue, né? Onde nasce a alma do protagonismo aí. Eu diria que é como se nascesse a alma do Sasuke aí no meio, né? Porque nasceu a alma do Vingador, né? É. Aí nós temos a muralha Rose, né? Que, como eu já falei, a muralha do meio. Que é atacada 5 anos depois. Ah, só um adendo, Jorge. Quem salva eles é aquele policial bêbado. O Ruivo. O Ruivo não, careca. Entendeu? Que era meio que chefe ali daquele distrito ali. Entendeu? E eles ficam. Eu achei legal a relação de amor e ódio nesse ponto, que eles tinham meio que um certo nojo dele. É mais uma implicância, né? É. Aí nesse momento até caiu por terra toda essa implicância, né? Uhum. Esse ponto eu achei bem, bem interessante, assim, da trama. Nada muito relevante, mas achei interessante. Pois é. Isso daí a gente leva o ataque à Muralha Rose. Acho que começou a ser contado a partir do segundo episódio. Que aí veio o treinamento dos três pra se tornarem parte da guarda. E aí eles se tornarem uma das três maiores forças dentro da cidade murada, né? Que é a Fortaleza Humana. Aí um titã chegou lá, não sei se era o mesmo titã que fez. Mas ele chegou lá, deu uma bicuda e uma pedra voou da muralha. Foi o Colossal. O que acontece? Isso aí já foi depois do treinamento que eles invadiram a segunda muralha, que eles abriram aquela brecha e tinha essa pedra. Só que aí é mais um pouco mais à frente na trama, que eles fazem todo o aparato pra poder pegar essa pedra e tampar o buraco. Sim. Da muralha Rose. De um pedaço, né? É, de um pedaço dela. Uhum. E por fim, a muralha mais interna, que é a muralha Sina. Que ela só apareceu assim por alguns episódios, acho que talvez nos 5 últimos episódios, posso estar errado, mas foi mostrado toda uma trama e ela é a muralha que segura a realeza, o pessoal mais abastado, e eles não queriam salvar a vida dos pobres, não. Nem o pessoal da Muralha Rose queria. Porque depois que houve a invasão da Muralha Maria, os sobreviventes eles foram absorvidos pela Muralha Rose. Então ficou super lotado, não tinha alimento para todo mundo, não Sim. tinha como eles se manterem lá dentro. Aí o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma expedição, acho que foram com 200 mil ou 100 mil humanos, para poder tentar retomar essa parte, a Muralha Maria. Só que, na verdade, não era para retomar, né? Todo mundo sabe, era para morrer e diminuir o número de pessoas para alimentar. Tinham crianças, idosos, tinham todo tipo de gente e faixa etária. Todo tipo de gente, não, todo mundo, todo tipo de faixa etária que vieram da Muralha Maria. Cara, tu vê que nessa parte da humanidade é um nojo. Mano, acho que a maior vilã nesse momento aí da trama é a humanidade, cara, que nojo. Bom, aí a gente fala das cidades vamos dizer assim, né, dos distritos onde ocorreram as lutas, onde ocorreram as coisas, né? Na Muralha Maria, a gente fala do distrito de Xinganshina, ao sul. Na Muralha Rose, a gente fala da luta que aconteceu em Trost, também ao sul. Isso aí, que é como se fosse na mesma direção e continua a invasão. Sim, a mesma direção de Xinganshina. Uhum. E a Muralha Sina, a luta aconteceu no distrito de Torres. Esse é o leste. Completa... Ah, mas... Isso, mas aí tem uma explicação, né? Sim. Completamente oposto, entendeu? Já vai pra lá? Pra luta da... E aí o que... Não, não. Eu só tô trazendo uma explicação de cada uma das coisas. A gente tem quatro, basicamente quatro tipos de forças militares dentro de Shingeki. A primeira que a gente conhece é o grupo dos cadetes, que são treinados pela guarda, pela guarnição, né? E eles não lutam externamente, só apenas em caso de invasão e de falta de pessoal. Ou seja, quase sempre. A gente tem a própria guarnição, que é a das três principais, a responsável pelo treinamento dos mais jovens, que vão fazer parte dela e das outras brigadas. Nós temos a polícia militar, que é responsável pela patrulha da cidade e a contenção do crime. Mas os próprios policiais são todos corruptos. A gente vê isso na segunda parte da primeira temporada. E, por fim, e principal, o reconhecimento. Que é o responsável por retomar outras partes que foram perdidas pelos titãs. E que também são responsáveis por sair da cidade murada e ir atrás de outros humanos. É reconhecer, né, região. Daí eu reconheci o nome de reconhecimento. Eles tentam... ver até onde vão, o quão grande é o mundo, né? É isso que encanta o pessoal pra entrar na patrulha do reconhecimento. Molecadinha toda fica maravilhada com a possibilidade de sair da cidade, né? Aham. Uhum. Mas só pra fazer um... botar um ponto de vista aqui de pessoas não tão atentas como eu. Quando você começa a assistir, você vê as duas principais forças, né? Que é a polícia, que é interna e corrupta, e a do reconhecimento. O cadete de treinamento, você quase não considera como força, porque é mais institucional. Institucional não, é mais didático, digamos assim. Mas acho que mais estão à frente é a polícia e o reconhecimento. Essas duas são... Tem até uma rixa entre elas, né? Sim, tem uma rixa entre eles. Uhum, entre as forças. E, meu, aí a gente vai vendo como eles vão evoluindo ao longo do treinamento. A Mikasa tem um pendor muito forte pra luta. Ela é uma lutadora natural, cara. É absurdo o quanto que ela é forte. Sim, só uma observação que a gente não falou no início. Você percebe que a própria fisionomia da Mikasa, ela é diferente, entendeu? Tu vê que ela não é igual aos outros, ela tem uma fisionomia mesmo, um pouco diferente. Aí tu, caramba, será que ela tem alguma força especial? Aí você pensa, pô, será que ela tem algum poder? Será que ela vai ter o poder do protagonismo secundário, né? Vai surgir uma chama negra que vai ajudar ela. É que eu acabei de ver Vox Ex Machina, é por isso da chama negra. Ah, tá, do Vox Machina? É, Vox Machina. É por isso que eu falei da chama negra. Entendeu? Sim. Tu pensa que vai surgir alguma coisa assim, mas cara, ela é foda. Ela é só isso. Não precisa de nada. Só ela é sinistra. Muito forte, cara. Pô, demais, cara. Tirando o Eren, que é o protagonista da porra toda, e o Armin, que a gente já falou, a gente tem alguns personagens que são mais recorrentes. Como a Aene. A Aene, né? Mais à frente a gente fala dela, a gente fala bem dela. Bem não, sim. Bem assim. Fala bem dela, vamos lá. Tem o Erwin, que é o comandante do reconhecimento até o final da primeira parte, né? Cara, assim, quando você olha pra ele, pô, só de olhar pra ele já tem meu respeito. Assim, o cara tem postura, o cara se impõe. Tu olha pra ele e fala, pô, esse é meu líder. Te sigo, é nóis. Não, para, não tem, ele não tem esse espírito. E assim, cara, ele... E ao longo da temporada eu só fui ganhando mais respeito por ele, porque assim, não importa o que os outros membros do reconhecimento façam, ele assume a responsabilidade. Exatamente, exatamente. Ele bate no peito e fala, fui eu. eu que mandei, a culpa é minha. Exato, eu achei isso daí do caramba, velho. Sim, sim, por isso que eu falei, o respeito, né? Ele ganha o respeito da tropa. A gente tem o John Kirsten. Nossa, Kirstein. Kirstein. Kirstein. Ou referência alemã dessa porra. É, ele parece. Ele pensou em entrar na polícia no início, mas depois acabou no reconhecimento. Sim. O mais legal. Mano, o que eu acho mais legal da parte dele é que, assim, ele sempre tá lá pra fazer o Eren pensar, né? Ele faz umas perguntas capciosas, mano. Até a gente pensa. Pô, como assim, né? Esse cara sabe de alguma coisa a mais. Sim. A Randy Zoe, que é aquela... Ela só aparece na segunda parte da primeira temporada, mas... Mano... Pensa num membro do reconhecimento, que é a freak de estudos biológicos. Ela é fissurada em Titã. Tipo assim, tudo que ela quiser, tudo que ela puder saber sobre Titãs, ela fazia de tudo pra poder saber. Entendeu? Pois é. Ela é a verdadeira nerd master. Desculpa, nerd master. Ela é a nerd, você é o nerd. Mano do céu. Mas não é, Pô, cara. Mas não é. De biologia pra estudar os titãs, que ela chega até a ser sádica. Sim, sinto. Na verdade, nem sadismo, cara. É porque é interpretado errado. Vamos lá. É que pra obter informação, ela precisa de certas... Como que eu vou dizer? Certos procedimentos. E esses procedimentos não são tão ortodoxos, né? Pô, se tu quer ver um coração, tu não tem como ver um coração assim, abrir um peito, né? Sim. O que eu tô falando, o jeito de ela se comportar, ela tem um quê de sadismo? Até porque, né? Eu acho que nem o prazer de machucar. Ali é a excitação do conhecimento. Ela tá aprendendo ali, então eu acho que ela fica tão excitada. Eu não chego... Seja, porque o sadismo, né? Vamos lá. Ela não sente prazer em cortar um titã. Ela sente prazer em ver o que tem dentro ali do corte. Ela aprendeu o que tem ali. Isso que eu consegui enxergar dela. Entendeu? Não foi esse machucar e tal. Então, por isso que eu falei que ela é um quê de sadismo. É mais a questão de você ter a empolgação dela em adquirir conhecimento. Tanto quanto que ela demonstra ter uma espécie de prazer... Só por causa disso, por isso que eu comparei com sadismo, entendeu? Não pelo fato de prazer em cortar, mas sim o prazer em saber o que vem depois do corte. Exatamente. Exatamente. Cara, essa mulher, ela vai te encantando cada vez mais, né, cara? Ela vai ganhando mais importância mais à frente, né? Muito mais, muito mais. E o mais legal é que, assim, ela... sabe o que é mais legal? Foi uma das que melhor tratou o Eren desde que ele entrou no reconhecimento primeiro que todo mundo, né? Sim. Quer dizer, melhor tratou é significar não tratar tão mal, né? Então, foi o que eu falei, eu não falei que ela tratou bem. Foi quem tratou ele. É que você falou melhor tratou, tu imagina o quê? Uma pessoa tratando bem. Eu vi aquele flashback passando assim. Tá, beleza. É porque assim, pra vocês entenderem, ouvintes, o Eren, depois de algum tempo, ele descobre que ele tem o poder de se transformar em um titã. E ela fica fissurada nele, mais ainda. E, meu... Ele simplesmente, na primeira vez que ele se transforma, ele perde completamente a consciência. Ele tá no maior e mais puro instinto. E o maior instinto dele é matar Titã. Por isso que ele defendeu a cidade contra os Titãs e depois deu uma bolacha na Mikasa. É literalmente uma picada. Essa parte dele, essa primeira parte me lembra o Fly, né, o Dragon Quest, quando o Fly ele desperta, né, o poder do dragão ali, ele fica totalmente fora de si e tal, é um poder bem mesmo. lembra bastante esse... Só pro ouvinte que não assistiu, né? Que tá ouvindo, não liga pra spoiler. Você fala do Fly, que foi a dublagem brasileira da primeira versão de Dragon Quest que foi feita. Isso, lá que passou no SBT. Sim. Eu assisti o reboot que foi... Eu tô assistindo o reboot que foi feito. Eu também, muito bom. Muito bom, gostando. O Dai. Uhum. E aí, a gente segue na sequência... Segue na sequência é bom, hein? Pelo amor de Deus. Continua. A gente continua com o Levi. Cara, assim, deixa eu falar. É um ódio que tu tem dele, mas só que é aquela ambiguidade, cara. Tu olha pra ele e tu fala, cara, esse cara é um filho da puta, mas ele é bom pra caramba. Ele é... Foi mal, falei palavrão. Esse cara é um filho da mãe, mas ele é bom pra caramba. Cara, tu tem um misto de ódio e amor por ele que acaba virando amor mais tarde, né, em outras temporadas. E tu vê que ele cobra, é aquele tutor, né? Que cobra exigindo do aluno, não pra ser ruim, mas pro aluno ser melhor que ele. Ele tenta, né, fazer isso, mas ninguém consegue. É que ele colocou o sarrafo muito em cima, velho. Ah, sim, sim. A régua dele tá muito alta. Mas assim, quanto a palavrão, nem se importa muito, viu, Diego? Porque nós temos... Você sabe muito bem, você é ouvinte, você é padrinho. Nós temos o nível Nerdmaster. Nerdmaster. Enquanto você não passar do nível Nerdmaster, tá de boa pro resto. Ah, cara, o nível Nerdmaster, eu lembrei do Levi. A régua é lá em cima. Pois é, velho. Né? Caraca, coitado, tá sendo comparado toda hora, e só com pessoa boa, né? Você vê, né? Daqui a pouco só faltou... Ah, vai, continua. Não, o que eu ia falar? O Levi, mano, depois que você começa a conhecer ele um pouco melhor, ele só é um bocado cabeça dura. Mas ele sabe seguir ordens e ele confia plenamente no Eren. Mano... Isso dá pra você ver o quanto que esse cara é disciplinado. Sim, é aquilo que eu te falei, né? O comandante, você olha pra ele e você segue ele pra onde ele for. E foi o que aconteceu com o Levi. Porque ele não tem uma personalidade fácil de se lidar. Ele não é uma pessoa fácil. Pelo contrário. Mesmo. Ele tem umas questões ali que até o momento eu não vi, não se mostraram. Mas tu vê que ele tem umas questões bem complexas ali. Entendeu? Mas o comandante, ele segue cegamente ao trocadilho. Entendeu? Por aí. E por último, o mais recorrente da temporada, junto com os restantes que a gente falou, é o Conn Springer. É o Power Trio de Armin, Jean e aí vem o Conn. Assim, não querendo fazer o trocadilho com o nome do personagem, mas ele é realmente um Conn. Ele tá lá só pra completar o Power Trio. Só pra ser trio, né? Porque se não for... É igual o trio dos ninjas. Tem que ter três ali. Tem que sempre ter um cone. Puta trocadilho, mas tá valendo. Eu entendi. Que trocadilho horrível, velho. Vamos lá. E eu trouxe dois personagens que são muito importantes... E que não aparecem muito na obra, né? Que é o Hannes, que é um dos capitães da guarnição. É o bêbado que você falou que salva o Eren e a Mikasa. E que salva os dois e participa, meio que participa da morte da mãe dos dois, né? É, presencia, né, ali. É, nessa temporada ele pertence. E o Dot Pixies, que é o comandante da guarnição, mesmo nível ali do Erwin, né? Só que pra guarnição. Isso, que seria a polícia interna. E, mano, todo, tipo, esse cara apareceu no melhor momento, aliás, no momento mais oportuno, do jeito mais correto. Depois da segunda transformação do Eren em Titã, que é pra salvar o Armin e a Mikasa, ele faz meio que uma carapaça de Titã pra proteger os três, né? Ele e os outros dois. Todo mundo querendo sentar bala neles. matar os três. E aí chega lá o... O Dot. Pera aí. Ele manda todo mundo esperar, faz um discurso, e aí, com o poder do convencimento, esse cara tem lábia. Ele tem persuasão, né? Sim, e ele consegue salvar os três da morte certa. É um barato isso aí. Pô, será que ele conseguiria vender Renaudet? Você ainda tem alguma dúvida? Eu não comprei, eu nem iria naquelas reuniões fajutas. Desculpa quem vende, tá? Não tem nada contra, só não tente me vender. É, Renaudet, se quiser patrocinar o Animesphere, é só entrar em contato com contato@animesphere.com.br. Eu até saio do grupo de padrinho porque eu ofendi Renaudet, né? Até saio pra poder ficar... Né? Caraca, onde foi parar em Renaudet? E aí, enquanto eu assistia, eu trouxe algumas perguntas. E aí, vamos ver se você consegue me ajudar a pensar a respeito dessas perguntas. Vamos lá. A primeira, por que de três muralhas, sendo que a externa é a mais fraca e a mais interna é a mais forte? Por que três, né? Por que três? Não sei. Pois até hoje me pergunto. Deve ter algum significado que a gente não sabe responder, né, cara? Até agora eu não lembro de ter ouvido a resposta, não. Pois é, mas assim, são três muralhas. Eu acho que é mais a questão da trindade que tem em grande parte das religiões, não? Até porque as três muralhas, até mesmo dentro de Shingeki, são alvo de uma religião criada pelo pessoal, né? Ah, a muralha, sim. E também não diz, eu não sei se você perguntou aqui, eu não lembro. Eu li a pauta, mas não lembro. Se você perguntou qual é o sistema de construção delas, se primeiro foi feita a externa, depois as internas, entendeu? Ou se foi feita a interna e depois foi fazendo as externas, também não... Não, mas até aí, então, isso, mas assim, se for pela lógica, foi construída a primeira, a mais interna. Isso aí, é o que dá a se entender, né, o que acontece mais à frente ali. Mas não diz. Sim, não diz, mas assim, o que eu penso é, eles construíram primeiro a mais interna para poder colocar mais material e depois foi deixando mais fraca conforme foi se tornando mais externa. Mas aí você teria o problema dos titãs, né? Se você constrói a primeira mais interna, aí a área externa você fica muito vulnerável. É, mas lembrando que eles tiveram 100 anos pra isso. 100 anos sem titã aparecendo. Você acha que eles não conseguiriam construir três muralhas em 100 anos? Ah, se fosse no Brasil, não. Nós e não estamos... É, não estamos... É, não estamos falando de Brasil, né, velho? Constrói fosse... de boa. Ainda mais com a empreiteira que aparece depois, né? É. Constrói assim, fácil. Se fosse no Brasil, construía a primeira e superfaturava as outras duas. Aí a gente vem com a segunda questão que eu trouxe. Por que recrutar jovens que vão acabar morrendo de um jeito ou de outro? Quando você fala recrutar jovens que vão acabar morrendo, você fala para o reconhecimento, né? Por que só, pegar o pessoal? Não, não é só para o reconhecimento. Na guarnição também acontece. Ali na defesa da muralha. Porque, assim, por que eu acredito que sejam tão jovens? Pela lógica do anime. É a idade onde você consegue conquistar os jovens, onde você consegue, como que eu vou dizer, criar uma admiração, um certo clamor. Identidade, né? Isso. Você consegue chamar o jovem. Venha servir, por exemplo. O jovem tem 18 anos. Vem, entendeu? Aí toda aquela magia consegue transformar todo o jovem. Mas na real mesmo, é porque todo anime começa com essa idade. Ó, Saint Seiya, né? O Cavaleiro do Zodíaco, todo mundo novinho. O Naruto, One Piece. Só alguns. Todo mundo começa novinho. É por isso. Faz sentido, mas... Não é a resposta. Não é uma resposta boa, mas vamos lá. E por que você acha que... E você, por que você acha que você é tão novo? Então, eu acho que assim, primeiro de tudo, eles precisam fortalecer os jovens, porque, querendo ou não, é o ápice de força que uma pessoa tem. Quando uma pessoa é jovem, ela tem o ápice da própria força física. Então, eles têm que treinar para que eles sejam os melhores no que vão fazer. E não é por ser bonzinho, não. É por justamente proteger quem eles querem que proteja. Não vê aquela história de se entregue de coração pro exército para proteger a humanidade. Esse é o porém, entendeu? Né? Bom, o próximo ponto que eu trouxe é decisões difíceis a serem tomadas. Mano, o que tem de decisão difícil a ser tomada nesse anime é algo alarmante, velho. Logo no primeiro episódio, o Eren tem que decidir se vai deixar ou não a mãe pra trás, cara. Puta decisão difícil. Se morre com a mãe ou se vive pra vingá-la. Pois é. O próprio Erwin, que é o capitão o primeiro capitão do reconhecimento, o cara é cheio de decisões difíceis, cara. Decisões que vão afetar mais ou menos pessoas, se vai morrer mais ou menos gente, mano, isso é absurdo, cara. E aí, o próximo ponto. A primeira parte, o recrutamento. A segunda parte, a maioria dos formandos ali vai tudo pra tropa do reconhecimento. É, mas qual é a tua dúvida? Por que que eles vão pra tropa do reconhecimento? Pelo que você falou agora, inclusive, eu até concordo e muito, é questão da identificação. Eles querem, a maioria quer ir pro reconhecimento, porque, porra, quem não quer sair da cidade? Quem não quer acabar com os titãs e acabar com essa prisão que se tornou a cidade, né? É, eu também acredito na situação de que o trio, né, Mikasa, e o Eren e o Armin, plantou a semente do reconhecimento ali na turma deles, entendeu? Sim. Porque eles estavam tão aficionados no reconhecimento que eles acabaram empolgando o resto da turma, entendeu? Os outros cadetes, entendeu? Instigando a vislumbrar o externo, o mundo externo que tem lá fora. Sim. Mas assim, se a gente avaliar os três grupos, né? As três pontas do exército ali do que sobrou da humanidade, o melhor mesmo é o reconhecimento, porque é o que. É tipo, eles são duros, são. Mas eles conseguem tratar melhor os novatos, né? Melhor, entre aspas, né? É o pior lugar pra você ir. É o que você... É o morte certa fácil, entendeu? Sim, mas assim... Foi o que eu falei. É o pior lugar pra você ir? Sim, é o lugar que onde mais certamente você vai morrer? Sem dúvida. Mas é o... Vamos dizer assim, é o lugar que menos tem corrupção. É o que você vai se sentir melhor, por incrível que pareça. Sim, é o lugar que mais você vai se sentir melhor e é o lugar que mais você vai fazer amizades e vai se arrepender por isso depois. É verdade, verdade. Por isso que eu trouxe essa questão das decisões da primeira parte, do recrutamento e da segunda, a tropa do reconhecimento. Você pode ver que, inclusive, tem uma aula bem interessante de... Como posso dizer? De estratégia. Como o grupo se move, quais partes são móveis, quais partes são fixas, né? Uhum. De estratégia ali, formação e estratégia. Sim, e como eles podem utilizar ou não o equipamento de deslocamento 3D, né? Isso. Que é aquele negócio dos cabos de aço com um deslocamento à base de pressão de ar, mano, aquele bagulho é absurdo de inteligente, velho. Sim, lembra bastante steampunk, né? É. Achei, cara. Esse equipamento de deslocamento 3D, achei ele incrível, cara. Incrível. Pode ver, cada anime traz uma coisa única. Se a gente for avaliar, Dragon Ball trouxe as esferas do dragão. O Naruto trouxe todo o sistema ninja, todo mundo ninja, né? Isso. Os jutsus, né? Uhum. Duas técnicas, né? Sim, em Bleach a gente tem as Zanpakutous e o jeito de ser Shinigami. Isso. Até mostra outro, como dizer, uma outra visão de Shinigami. Porque o que a gente Sim. tem de comum seria um demônio e comedores de alma, né? Sim, uma outra visão. Isso aí. Dos Shinigamis. Ah, e só um adendo. Eu comecei a assistir Bleach por causa do Jota. E ótimo. Porra, adorei. Ainda bem, olha, tá vendo? Jota é outro dos nossos padrinhos que você já conhece bastante bem, inclusive, por causa do Água de Moringa. Mas assim, cada anime traz uma coisa que é incrível, cara. One Piece é o próprio estilo de pirata, cara. Você não precisa ser mal pra ser pirata. Exatamente, exatamente. Ai, e nem amor. Sempre que tá ali pra te defender, vai te defender, né? Opa! Aí, um próximo ponto. O ato de se afeiçoar é punido com a morte do alvo da afeição. Você gostar de alguém, você instantaneamente condena essa pessoa à morte. É, tipo, você gosta de alguém, você se acostuma com aquela pessoa, você fica amiga daquela pessoa e no momento seguinte ela morreu. É, só a única, os únicos que são imunes a isso é o trio, né? Então, entre muitas milhões de aspas, né? É. Até você tava falando antes de a gente começar aqui que os três são exceção, certo? Certo. Mas aí o que eu tava pra falar. É, você tem a Mikasa, que ela tem uma certa tem aquela devoção toda pro Eren, mas eu diria que até chega quase na raia da obsessão de tanta devoção. Por isso que ela acaba não olhando tanto pros outros. Sim. Você tem o Eren, que ele eu imagino que dos três é quem mais sofre. Eu não sei, cara. Eu acho ele tão egoísta em alguns momentos. Ele tem alguns momentos de egoísmo mesmo. Mas assim, ele foi pelo que eu pude ver nessa temporada, ele foi quem mais sofreu. Porque. Sim. Pô, já começa com a mãe dele sendo devorada, né? Começa aí. Já começa pelo fato da mãe dele ser devorada. E aí na segunda parte da temporada, você tem aqueles três com quem ele se afeiçoou no esquadrão do reconhecimento. E os três morrem. Mano. Só um adendo. Não quer dizer que não vai morrer muita gente sem você se afeiçoar, entendeu? Sim. Mas é batata. Gostou de alguém, morreu. É bem isso. Parece ter Game of Thrones. E se por acaso Hajime Isayama tivesse feito Shingeki no Kyojin antes do George Martin ter feito Guerra dos Tronos, eu poderia dizer que George Martin poderia ter se inspirado no Isayama, mas sabemos que foi bem o contrário. E outro ponto que eu quero trazer a respeito desse caso. Por exemplo, pra você vencer um monstro, você tem que se tornar um deles e desistir de toda a sua humanidade. Tem personagem que disse isso pro resto do pessoal, mas não disse com essas letras, né? Sim. Cara, essa história de você desistir da sua humanidade pra poder você ganhar uma guerra. Quantas vezes a gente viu isso na realidade? Não é mesmo? É, você vai pra guerra e ali você já tem que perder toda a sua humanidade, né? Porque não tem como você agir numa guerra tendo toda a noção ali, né? Tô falando do mundo real. Sim. Você tendo um mínimo de humanidade, ali você se torna um monstro, literalmente, né? Que é o que acontece em Shingeki. E o fato de eles levarem muitas referências alemãs leva a gente fácil pro nazismo, não? É, você tem certo estilo mesmo. Até o comprimento ele lembra um pouco. Assim, não a forma de cumprimentar, mas o comprimento. O comprimento rígido, militar, né? Isso aí, a rigidez, né? É basicamente até uma continência ali, né? Exatamente. Um outro ponto. Como morder a própria carne faz com que personagens como o Eren e a Aene se transformem em titãs? Eu não sei. Esse eu não sei. Será que foi algum sistema nervoso central atinge ali alguma coisa? É, talvez o fato de eles se auto-infligirem muita dor faz com que o sistema nervoso desperte alguma coisa que tem dentro deles que faça com que os corpos deles cresçam e assumam patamares absurdos e papapá. Aliás, o fato da Aene ser a titã fêmea foi um mind blow absurdo, velho. Sim, sim. Sim, caraca, alguém aqui tão próximo e... Como que... Você, caraca, como que eles conseguiram poder, né? Fica toda essa questão. Então, eu não sei como isso acontece, essa transformação. E a Aene ali no meio, cara, foi bem intrigante, porque você imagina, cara, como alguém tão próximo, aí ferrou. Aí tu começa a desconfiar de todo mundo. Aí você pode ver que, meu... Uma coisa que, assim, o Eren a gente sabe, inclusive, é o próximo ponto que eu ia trazer. Qual conceito foi aplicado quando o Dr. Jaeger deu a droga pro Eren que permitiu que ele se transformasse em titã? Ah, mas... só uma coisa. É, aí, até aí, como que eu vou dizer? Fica subentendido, porque foi o sonho, não sabe se foi real ou não. Não sabe se foi ele que deu esse poder ao Eren. Fica subentendido, mas... É meio assim, por mais que fique tenha esse subentendimento, você meio que ganha uma explicação prévia, né? Sim. E da Aene, pelo menos eu fiquei me perguntando, que relação a Aene tem com o pai do Eren? Sim, todo mundo que é titã, ele pensa, caraca, o pai do Eren transformou todo mundo em titã, ou será que é uma seita, alguma coisa assim? Eu já comecei a viajar uma sociedade ali de criadores de titãs, sei lá. Sim. Algo do gênero. Aí a gente tem assim, o próximo ponto. A luta contra os titãs vão escalando em poder conforme os episódios vão passando. Cada episódio que se passa é um titã mais poderoso que aparece. Mano, Não, logo no início já aparece o Colossal e o Encouraçado. Eles são muito poderosos. A Aene que aparece depois, eu não acho que ela seja tão forte quanto o Encouraçado. É que assim, eles apareceram em um único ponto, em um único episódio. Eles não apareceram mais. Sim. O nível de poder que você vê são aqueles titãs de 5 e de 15 metros, que não sabem pensar. Os zumbis. O zumbizão mesmo, uhum. Tipo, que é lento. Que mesmo lento, são mais rápidos do que muito humano. Boa, nem fala. Tem uns ali que, caraca, dá um tilt. Parece até que tá... Aí pouco depois, chegam os anômalos. São os que, por mais que não tenham muita consciência, eles correm pra caramba, cara. Sim. Sabe o que eu... Assim, só uma observação. Outro dia eu tava jogando com a minha filha Stake Two. O boneco masculino, né? Ele corre e me lembrou esses titãs. Me lembrou esses titãs. Ele corre com os braços, assim, meio solto. Braços soltos. Na hora eu lembrei dos titãs. Olha aí. E aí a gente tem um outro ponto que eu trouxe, que é o fato de existirem outras pessoas além do Eren e da Aene que se transformem em titãs. E aí eu lembrei daquele titã selado na muralha Cina que aparece no último episódio. É, que a gente não falou. Que quando há uma destruição na muralha lá, aí é revelado que o miolo da muralha, né, o meio dela são titãs, são estátuas de titãs, né? Então, uma parte da muralha Sina que foi quebrada quando teve a luta entre a Aang e o Eren. Foi revelado, mano, que ali tem um titã. Ou um titã não, tinha, uma estátua, né? Tinha um. É, ou um titã ou uma estátua de titã, não dá pra saber. Não, até o momento não se sabe o que, que é, mas mais à frente é explicado. Sim, mais à frente é explicado, mas nesse momento a gente não consegue saber. E, meu, só isso aparecendo no final leva a gente a se perguntar, cara, quantos titãs a gente tem selados ali nas três muralhas? Eu me perguntei por que, que não apareceu titãs lá na Muralha Maria. Aí eu falei, cadê o titã lá da Muralha Maria? Eu falei, pô, será que foi erro de roteiro, alguma coisa do gênero? Bom, eu não me perguntei do titã da Muralha Maria. Eu me perguntei, será que tem outros titãs selados nas outras muralhas? Eu entendi como se isso fosse o concreto da construção das muralhas, entendeu? Aí por isso que eu me perguntei, pô, cadê o da Muralha Maria? Eu já tomei isso como verdade. Todas as muralhas são feitas de titãs, né? É, por aí. E aí a gente. Eu tenho um último ponto que eu trouxe, que é basicamente o seguinte. Há pouca informação a respeito de como os titãs surgiram. Por enquanto, tudo é envolto em mistério, mas a cada episódio a gente tem algumas informações que chegam a conta-gota. E aí a gente tem abundância de ponto de vista a todo momento. A gente não dá pra dizer quem é o mocinho e quem é o vilão, porque o ponto de vista muda a todo momento. Claro que a gente sabe que tem alguns que realmente lutam pela humanidade o tempo inteiro, como a Mikasa, o Armin, alguns dos que permanecem, sabe? Eu não sei nem do Eren, porque o Eren perde o controle a todo momento. Eu não acredito que a Mikasa ela luta pela humanidade, não. Acho que ela luta pelo Eren. Sim, eu também concordo com isso, mas assim, eu digo no caso da Mikasa lutar pela humanidade, porque em todo momento que ela tá ali lutando, mesmo longe do Eren, ela protege o pessoal. Sim, sim. Mas ela não é 100% dedicada, como alguns dos outros soldados. Como o Levi. Sim, o Levi, que é super dedicado. E aí, você que tá ouvindo o podcast até agora, deve estar se perguntando, como que o Eren se transforma em titã? E como, cara, eles conseguem matar o titã? São duas coisas fantásticas. E, pô, quando tu descobre assim, tu, caraca... E ó, isso mais à frente tem uma importância, como mata um titã, tem uma importância incrível. Incrível na trama. Pois é, a primeira coisa que a gente sabe, que a gente aprende quando a gente tá meio que sendo treinado junto com os novatos, é como você mata um titã. Você tem, o principal golpe que você tem que dar é arrancar um naco da nuca do titã. Nuca não, cervical. Da cervical, né? É um pouco abaixo da nuca. Isso aí, é cervical. É essa parte aqui entre a junção entre o ombro e o pescoço. Você tem que arrancar um bife ali, um pedaço de melancia, digamos assim, o formato. É, tem que arrancar um bagulho, um talho ali absurdo. É como se você cortasse a comunicação do sistema nervoso central através ali da base do pescoço, da coluna vertebral. Sim. E aí depois você vê que eles fazem outros golpes pra poder retardar os titãs e poder aplicar o golpe derradeiro, que é ali na cervical. Isso. Eles cortam os tendões do pé pra ele poder perder a movimentação, eles travam os titãs. Mas o só morre desse jeito. Parece até o soldado Hitler, do Changeman, só morria cortando aquele tubo. Sim, sim, isso aí. E o Eren... Ele meio que morde a mão pra se transformar no titã. Isso quando ele já tem total controle, porque quando ele não tem, a primeira transformação dele é um episódio que você fica assim, caramba, você não sabe de nada, você não sabe ainda que o Eren é um titã. Ele é comido por um titã. Ele é engolido por um titã e dentro desse titã ele se transforma. Isso, se eu não me engano, come a perna dele, Jorge. É. Entendeu? Aí, pô... Aí quando ele se der, tu, caraca, ferrou, morreu. Se apegou pelo cara, tu pensou, ih, morreu. Poxa, Ned Stark da vida. Sim, mas aí no mais pro meio do anime explica como ele sobreviveu. Sim, ele se transformou em titã, né, por causa da dor. Por isso que o lance dele morder a mão ou cortar a mão para poder se transformar em titã, a dor, né, ativa essa transformação. Aí quando ele é engolido, ele se transforma em titã e aí começa a porradaria, né? Pega pra acabar. Sim. Só que aí ele não tem consciência nenhuma ainda da transformação dele. Ele começa a destruir tudo e todo mundo fica perplexo. Como assim? Sim. Não pode virar titã? Entendeu? E o mais legal é que depois que ele se transforma a primeira vez, todo mundo começa a tratar ele como um monstro. Sim, ele é preso. Entendeu? Foi até o comandante do reconhecimento que se responsabilizou por ele. Falou, não, pode deixar que por ele me responsabilizo. Aí o mais legal é ter titãs como Eren e a Aene, que, mesmo se transformando, mantém a inteligência. Sim. Sim. Mano, é um absurdo. E depois, estudando pra pauta, provavelmente isso vai vir de informação em próximos episódios, tem tipos de titãs. Tem. É, só aí a gente já viu aquele colossal e o encouraçado. É, o colossal e o encouraçado. Mas a gente não sabe os nomes dos outros, tanto que a forma da Anne é dada como Titã Fêmea. É, porque é uma mulher, só isso. Não tem definição. Mais à frente explica qual é o tipo de Titã dela, mas demora. Pois é. Se eu não me engano, ainda na primeira temporada aparece o Bestial. Não, na primeira temporada não aparece o Bestial. No finalzinho, não? Acho que... Não, peraí, acho que o Bestial aparece, acho que de relance, quando eles estão lá no meio da floresta. Ele dá o grito e todo mundo vai em cima deles. Não, quem dá o grito é a Anne. Ah, ela que tem o poder do grito, isso aí. Mas assim, eu vi ele de relance indo devorar a carne da Anne Titã. Sim. E ela se destransforma, assume o manto do reconhecimento e se esconde. Mas enfim, então deixa essa parte, a gente não nem entra nessa parte. É, a gente não tem muita certeza ainda, então, pelo menos nessa temporada, eu vi esse Titã aí que você citou meio que de relance, mas não dá pra ter muita certeza. Tu só assistiu a primeira temporada, né? Por enquanto, só a primeira temporada. Tu lembra da cena dele jogando cavalo em cima do cara? Sim, lembro. Então ele apareceu na primeira temporada. Ele pega o cavalo e joga em cima do cara. Ele pega as pedras e começa a tacar nas muralhas. Ele é tipo um lançador de beisebol. Ele parece até um primata, né? Gigante. Um King Kong. Sim, mas ele aparece só um pouquinho, acho que em um dos últimos episódios. Isso aí, bem no finalzinho mesmo. Bem no final, quando eles estão voltando pra muralha. Isso que o Eren é... Que o Eren tá ferido. Aham. E eles meio que tiveram que correr pra salvar as próprias vidas. Tipo, aquele meme do corram para as colinas. Corram para as colinas, né? Corram para as muralhas. É, bem por aí. Literalmente. Vai, vamos. Mas assim, pelo menos nesse ponto, é isso que a gente aprende até agora a respeito de Shingeki. Como a gente vê que terminou a primeira temporada de Attack on Titans, Shingeki no Kyojin? Basicamente, eles voltaram da primeira missão de reconhecimento. Quase que dizimados. Tipo, saíram cerca de umas 100, 150 pessoas. Voltou um terço disso. Sendo que muitos importantes foram pro ralo. E ainda... A gente tem uma luta interna, cara. Dentro da muralha mais interna. Impede isso acontecer de novo. Uma coisa que fica... Que me intrigou bastante é... Aqueles titãs... Que aparecem e têm inteligência... Quem são eles? Tipo assim, pode ser qualquer um. Pode ser o Levi. Pode ser Mikasa. Não, Mikasa... Tu sabe que não é por causa da devoção ao Eren. Mas tu fica, caraca, pode ser qualquer um. Mas aí surge aquela pergunta, com quantas pessoas o pai do Eren teve contato? a respeito dessa substância milagrosa que transforma as pessoas em titãs. É, no caso do Eren. É, só tem só uma coisinha, o pai do Eren era médico, né? Teoricamente, sim. Um zilhão de pessoas, ainda mais injetando substâncias. Aí tu fica, caraca, tipo assim, todo mundo é um titã, tu fica então, pensando. O que eu pensei foi, em quantas pessoas ele injetou aquele líquido? O que que eu pensei? Eu pensei o seguinte, o pai dele injetava, aí fazia como se fosse uma experiência. Os que não davam certo viravam esses titãs zumbis. Os que davam viravam titãs com consciências e habilidades. Não é nada disso, mas foi o que eu pensei. Mas faz sentido. Entendeu? Meu, é absurdo. Bom, normalmente, como a gente faz nos episódios do Anime Sphere, a gente não dá nota pra série até que ela seja concluída. Então a gente vai ter muito mais episódios a respeito de Shingeki. Aí a nota vai cair. Porque é legal dar a nota pra obra inteira. Uhum. Mas assim, a primeira temporada foi sensacional, cara. Música, animação, sim, roteiro, dinamicidade das ações. Dificilmente você tinha algo parecido com o começo do Dragon Ball Super, que foi horrível. É tudo muito dinâmico, muita coisa acontecendo. Não é muita coisa de você se perder, não. É muita coisa. Sai de um ponto A pro ponto B, já vai pro ponto C, sem muita enrolação. No máximo que tem ali é uma discussão sobre passos futuros, estratégias. É o máximo de enrolação que tu vê. Além disso, a gente tem um pouco de discussão de ética. Sim. Tipo, o que tá levando essas pessoas a fazer o que fazem? É um absurdo, meu. Isso te coloca pra pensar, pô, a humanidade, aquela parte que marcou bastante, de mandando o pessoal pra fazer uma missão pra tentar retomar a Muralha Maria, mas sabendo que foram mandados pra morte, só pra poder diminuir o número de pessoas, pra poder sustentar. Sim. Cara, aí tu fica pensando, nossa, quantas vezes eu já não fizeram isso na vida real? E assim, você é fisgado logo no primeiro episódio. Ah, sim. Cara, aquela morte ali te traumatiza, você fica com raiva, você fica querendo vingança junto com o Eren. E você Entendeu? que fica querendo saber o que aconteceu. E aí os outros dois próximos episódios, o 2 e o 3, te fisgam pro resto do anime. Sim. Então. Diferente do que o pessoal fala de One Piece, você só vai gostar depois do 40, do 49º episódio. Eu gostei a partir do primeiro. Enfim. É, Pois no é. Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, a trama ali já te pega já no primeiro episódio e ela só vai aumentando, te fisgando mais ainda a cada episódio. Sim. Bom, vamos terminando. Agradeço a todos vocês que ouviram o episódio até aqui. Ô, Diego, você tem alguma coisa que você faça aí na internet ou alguma coisa que você queira divulgar? Ó, o que que eu faço na internet? Escuto Anime Sphere. Tô no grupo do Telegram do Anime Sphere. Olha aí, E tô padre aí. dedicado esse aí. Eu não tenho rede social nenhuma. O e-mail que eu tenho é profissional, não posso divulgar. Então, gente, tô. Qualquer coisa, fala, se quiser falar comigo, Digo assim, vocês querem falar com o Diego? Entra no grupo do Anime Sphere do Telegram. O que vocês acham dele? no do padrinho. Tanto no dos ouvintes quanto no do Não, padrinho. não tô dos ouvintes, não. Agora só tô no dos padrinhos, só. Olha aí. Comigo, tô nos padrinhos. Ou no boteco virtual, né? Também que você aparece Mas aí é mais bastante lá. difícil. Mas enfim, gente, por hoje é só. Agradeço a todos. De novo, agradeço a todos vocês que ouviram a gente até aqui. Um grande e enorme abraço e até o próximo episódio. E muito obrigado, ouvinte.